caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Hoje, um dia chuvoso lá fora, aqui estamos na Rádio Arco-Íris para levar o melhor da música portuguesa. Hoje não na companhia da nossa amiga Cristina, mas aqui na companhia do Alberto e do Lionel. Olá, muito bom dia, Alberto. Olá, bom dia, Lionel, e bom dia, caros ouvintes. Então, vamos tentar levar a alegria até aos nossos ouvintes, não é? É, como está um bocadinho de chuva lá fora, vamos, o tempo está triste, vamos meter um bocadinho de alegria, ao menos na música. O nosso amigo Alberto, que muita gente conhece aqui em Orleans, e um grande amigo da Rádio Arco-Íris e um grande membro da nossa associação. Portanto, hoje, uma das primeiras vezes que ele vai ser locutor aqui na Rádio Arco-Íris, não é? Isto é só um princípio. É uma estreia. Mas tu pensou que já foste locutor noutra rádio, não foi? Sim, antes de vir para a França, em 1993, eu de vez em quando animava com a Era FM, em Amarante. Sim, uma rádio bem conhecida pelos nossos amigos imigrantes aqui na zona de Orleans, porque são numerosos ali da zona de Amarante, Lixa, Salgueiras. Para quem ouve via internet, todos os dias de manhã, a pessoa que eu animava com ele ainda não anima, o António Pimenta. Pois hoje esse bichinho ainda morde aí dentro da barriga, não é? São coisas que ficam sempre. E portanto vamos tentar animar estas duas horas e tal aqui na companhia dos nossos ouvintes. E para isso vamos escolher o melhor da música portuguesa. É isso. Então vamos lá. Muito bom dia. Que rolou um beijo e acordei na estrada. Não vai me dizer que tá todo arranhado. Eu não. Mas no bolso encontrei um bilhete dobrado. Mas eu não vou abrir. Você tem que abrir. Eu não quero abrir. Você vai abrir. E quando eu abri, eu logo vi. Daqui a 9 meses volto aqui. Quem vai assumir? Entrei na sua vida pra te amar. Não sou mais um ladrão que só quer se enganar. Filipe, aqui estivemos com Zé Filipe e os Calema, mais uma novidade aqui neste programa. Agora continuamos com Ágata, Faz-te a Vida, um dos novos sucessos desta grande artista que vai estar connosco brevemente, não é? É sim. E quando é esse dia? Explica-nos lá tudo. Dia 30 de Abril, na sala de São Privé, São Menor, a partir das 21 horas. com o grupo Capa Negra. Então vai ser mais um grande show da, organizado pela Rádio Arco-Íris. Desta vez é organizado pela Rádio Arco-Íris, nesta sala em São João de Blanc. Em São Prévet, Saint-Mémat. Uma sala também que os nossos ouvintes se conhecem, muitos dos nossos ouvintes. Também é logo do lado lá do Rio, mais ou menos, não é? Em vez de voltar à esquerda, volta à direita. Como se diz, é pertinho e bom caminho. Portanto, a Agatha é uma grande artista da música portuguesa que já... canta há muitos anos e faz grandes concertos. Atualmente tem um concerto marcado para o Coliseu de Lisboa, penso eu, para o mês de março. Já não sei exatamente a data. É breve. Portanto, ela que está no top da música portuguesa, e ela, é por isso mesmo que ela vai estar presente então aqui o 30 de abril. Na sala de festas então de... São Miguel. Exatamente. Então vamos ouvir uma música da Agatha? Força. Este grande sucesso da nossa amiga Agatha, Faz-te a Vida. Certamente ela vai cantar este sucesso de Faz-te a Vida no 30 de abril, então, na sala de festas de Saint-Prévet, Saint-Mémat. Esta grande artista vai ser acompanhada também para você poder dançar com o conjunto Capa Negra. Então não falte, porque já temos saudades destes bailaricos, não é? É, já há 2 anos estávamos privados disso e agora vai, já começa a fazer bem, faz começar a pensar férias em Portugal. Portanto, nós também trazemos esta grande artista, este grande nome da música portuguesa, porque temos várias empresas que nos dão grandes apoios, não é? É verdade, é verdade. E por que não dizer o nome destas empresas? É, tens aí, Alberto. Já agora vamos agradecer então à LM Renovação Semois, MTP 45, donc Mécanique Boigny-sur-Bionne, à service Rénovation à Orléans, Polo et Marie, restaurant Polo et Marie, restaurant Pedra Alta, o assador típico, entreprise AMD Rénovation, entreprise CIMAC, Adopte les Cafés, DLP Plomberie, DS Ravalement, les hôtels Trois Vallées, IST 45, LDS Rénove, SRLG Lopez, Couverture e Entreprise Mariano. Como veem, muitas empresas para ajudar a nossa rádio, para que vocês tenham música todos os dias e também grandes espetáculos como este da nossa amiga Agatha. E também, se você quer participar também aos nossos espetáculos, como é que devem fazer, Alberto? Bom, para quem quer participar é assim, liga para aqui para os estúdios da rádio e vai, diz que quer participar, nós depois entramos em contacto. Sobretudo hoje de manhã que estamos aqui, não é? Sim, sim. Depois quando... entramos em contacto e damos as modalidades como se procede e bem, a partir daí fica a ser sponsor da rádio. Porque ser sponsor é que quer dizer que vai fazer descobrir a sua empresa. Se por acaso ela ainda não é muito conhecida, ou mesmo que seja conhecida, é sempre bom. Mesmo que seja conhecida, é sempre bom, para ajudar a rádio. E depois também promete, depois de criar novos clientes, não é? Depois do evento, também tem, durante 3 semanas, tem a publicidade que passa aqui nas antenas da rádio. E também tem o privilégio de ser convidado pela Rádio Arco-Íris para o espetáculo. Sim, não é? sim. Portanto, várias vantagens se você participar nos cartazes dos eventos da Rádio Arco-Íris. Nós vamos continuar aqui a festa com Baila Comigo Amor, nova música das Bombocas para si. Vamos lá bailar, não é? Tu bailas, eu fico louca por ti. Ai, tu bem sabes. sequer a melodia. No céu olhei e logo achei uma frase linda, abençoada Virgem Maria. Então escrevi os sentimentos mais sublimes que alguma vez noutra canção escrevi um dia. Ela me deu inspiração e assim começa o meu refrão. Abençoada Virgem Maria, abençoada pelo amor que nos tens dado, o teu abraço e tua luz que nos guia. O Salvador e o coração imaculado, abençoada Virgem Maria. Abençoada por nos protegeres da guerra, pelas orações e pelo terço que alivia. Também por seres Mãe de Jesus, para nos salvar, morreu na cruz. Abençoada Virgem Maria, abençoada pelos milagres que tens feito. Abençoada Virgem Maria, abençoada Ágata, que vai estar connosco então o dia 30 de Abril. Mas o nosso amigo Alberto também tem algumas informações para nos dar, sobretudo para a missa e terço de maio, não é? É, dia 15 de maio, por as 15h30, a peregrinação de Nossa Senhora de Fátima, na Catedral Santa Croix, Santo Huberto de Orléans. Então, que juntos com Maria, às 15h30 temos o terço recitado, às 16h missa, precedida por Monsenhor Jacques Blacard, Bispo de Orleans. Venham em família e amigos, somos um povo a caminhar para Deus. Então, sejam numerosos a participar neste evento, também é uma maneira de agradecer a Nossa Senhora tudo aquilo que ela nos oferece dia a dia. E também esta música foi especialmente para um ouvinte que nos telefonou, é a sócia número 26, uma fidel ouvinte da nossa rádio. Então, para ela também foi esta canção da Ágata, Abençoada Nossa Senhora. Eu sei que ela gosta assim destas músicas. Portanto, nós vamos continuar e agora vamos ouvir Santa Maria com o tema Infinito. E vocês podem podem telefonar, porque não, para fazer uma dedicatória, não é? Excepcionalmente, hoje... abrimos as regras. Hoje, então, se quiser fazer a sua dedicatória, pode telefonar, e o número de telefone, sabes? Conhece? O 02-38-43-48-00. É isso mesmo. O novo locutor aqui na Rádio Arco-Íris. Vocês também ficam loucos a ouvir a música portuguesa. Vamos lá, 0238-43-48-00. Para quê? Para deixarem uma mensagem. Se quiserem pedir uma música, também fazemos o esforço de procurar. Mas se não, se quiserem passar uma mensagem de bom dia, de aniversário a alguém, estamos cá para isso. Então não hesite. E quando nós damos um beijinho, aí eles dizem logo, vamos lá brincar. Adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber, dizem que não. Ai, basta, basta estalar os dedos. Ai, basta, basta lhes falar de amor. Ai, basta, basta dar-lhes um miminho, ficam tão doidinhos, fica atrás de nós. Ai, basta, basta. Basta estalar os dedos e dançar, como diz aqui quem? A Helena Correia. A Helena Correia, também uma grande artista de música portuguesa. Vamos lá continuar com a nossa amiga Ágata com Está Bonito. Não, não é Está Bonito, está Preto no Branco. Não, é Está Bonito, mas o álbum é Está Preto no Branco. Aqui em Orleans não está muito bonito o tempo, pois não? Não, o tempo hoje está de chuva, mas bom, com esta música que nós estamos a meter, fazemos de conta que está sol. Exatamente, alegria, meu povo, é isso mesmo. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação, e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está, noutros braços a bailar? E então pensei para passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. És o amor, só tu tens tudo o que eu precisa. Bonito, bonito, oh. vais ficar à espera do Morenito, sábado próximo. Já é sábado que ela vai estar presente na sala de festas de São Privé, São Memã, não é? É, sim, senhora. Sábado às 21 horas. Donc, a entrada é só 10 euros. Donc, 8 para quem é sócio da rádio. Donc, quem não for ainda pode ser daqui até lá. Assim, beneficia de uma redução. E contamos com todos vocês. Exatamente, então a Agatha vai ficar à espera de vocês todos, não é só do Menito, ela fica à espera de todos vocês, de toda a comunidade portuguesa em peso. Ela certamente também vai fazer autógrafos, vai fazer tudo isso depois do espetáculo, porque ela é uma senhora muito acolhedora, uma grande senhora de música portuguesa. Agora continuamos com a nossa música que nos foi pedido de um ouvinte, não é? É sim, vamos ouvir o Jorge Ferreira com o Carro Preto. E foi pedido de Maria por Manuel e David. Então vamos lá ouvir o Carro Preto. E faça como este ouvinte, ligue para o 02-38-43-48-00. És tu quem vai matar. Carro Preto, então há que andar devagar no Carro Preto, porque a gasolina está cara, não é? É, neste momento é, não é uma das melhores coisas. Não, é melhor estar assentado em casa, ouvir a Rádio Arco-Íris calmamente e por que não telefonar para o 02-38-43-48-00, como fez aqui o nosso amigo. E agora é o nosso amigo animador das terças-feiras e das sextas, o Sr. Lourenço, que pediu o Graciano Saga, Vem de Magar Imigrante. E dedica esta música a todas as pessoas que estão de regresso de França. A França, que foram passar a Páscoa a Portugal. Sem esquecer o seu irmão, que também está de viagem. E para o Sr. Lionel. Lá diz o velho ditado: mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. foi tanta ma pouca sorte. Na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partia da Alemanha. Mas seu destino acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Foi o para todos os nossos ouvintes que estão à escuta da Rádio Arco-Íris com este programa. Hoje é um programa muito especial, não é? Porque, logicamente, é a nossa amiga Cristina, que está aqui todos os sábados com o Portugal no coração, não é? É, sim, é. E nós também temos aqui o nosso coração, mas... Como ela está ausente, para os ouvintes não ficarem sem música, hoje de manhã nós estamos cá a meter um bocadinho de alegria. E você pode telefonar, força, não hesite, telefone, porque... Você pode escolher a sua música nas medidas do possível, bem entendido, e nós faremos o prazer de divulgar.

Aqui Roma, nova dupla de música portuguesa, novo trabalho. E vocês gostam deste ritmo? Uma novidade aqui nas platinas então da Rádio Arco-Íris. Agora continuamos com um nome que já conhecemos bem, não é? É o Soul. A festa, o grave vai bater. Tu não fiques de fora, não vais vamos lá, gritar talvez não, mas mexer, podem mexer à vontade, não é? É sim. E temos cá mais uma mensagem de um ouvinte e amigo da rádio, o Sr. Matos, que pede uma música para todos aqueles que o conhecem, todos os animadores, todos os benévolos, sem esquecer todos aqueles que estão sempre presentes nos eventos da Rádio Arcanciel. E para sábado virem todos de bom, bem dispostos. Então, muito obrigado a ele, não é? Um abraço ao Sr. Matos. Então vamos... que está sempre presente para nos ajudar. E vamos lá, então, uma canção bem alegre, Põe as Mãos no Ar, e é dos nossos amigos Roma, com a participação de Augusto Canário. Mais uma novidade. Vamos dançar, põe as mãos no ar e vamos dançar, bem agarradinhos até o sol raiar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, bem agarradinhos até o sol raiar. Esta noite eu vou sair ver as moças lá da terra, seja loira ou morena, vou pedir para dançar. Tanto pode ser magrinha como alta ou pequena, portuguesa ou estrangeira, o que interessa é namorar. A malta já está no palco, vai começar a cantar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, bem agarradinhos até o sol raiar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, bem agarradinhos até o sol raiar. Já dancei com uma francesa, foi dançar até mais não. Eu estou doido na morena, tão bonita e sensual. É de certo uma beleza deste nosso Portugal. Ainda vai dar namoro se eu não me portar mal. Põe as mãos no ar e vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, bem agarradinhos até o sol raiar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, bem agarradinhos até o sol raiar. Até mais não. Eu estou doido na morena, tão bonita e sensual. É de certo uma beleza deste nosso Portugal. Ainda vai dar namoro se eu não me portar mal. Põe as mãos no ar e vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, bem agarradinhos até o sol raiar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Ah, e o nosso amigo Matos está lá a dançar esta música. Aposto. Acabou, o que é bom acaba depressa, não é? E agora vamos... A boa disposição, eu penso que a boa disposição leva-nos a todo lado, não é? E nós o que queremos, não queremos tristezas, queremos alegrias. E por isso agora vamos ouvir umas pequenas anedotas. Estás de acordo ou não? Força, força aí. Ou queres contar tu uma? Não, não. Vamos ouvir então. Esquecesse do cartão de cidadão. Dizem lá ao senhor doutor, vinha-me reformar, esqueci-me do cartão de cidadão. Tenho que voltar para casa outra vez. Diz ela, não precisa, homem. Tenho tantos anos de experiência que basta o senhor tirar a sua camisa para fora e vejo logo para o seu tronco se o senhor já tem idade para se reformar. E o homem tirou e ela disse: tem sim senhor, está-me lá papelada, a sua reforma está despachada. Chegou a casa todo contente, diz lá a mulher, não vais acreditar, que médica tão esperta. Fui-me reformar, esqueci-me do cartão de cidadão e ela disse que tinha tantos anos de experiência que bastava tirar a camisa, via logo para o metrô que você já tinha idade para me reformar. Diz-lhe a mulher: olha, se tivesse tirado as calças, tinhas ganho logo a reforma por invalidez. A mãe foi visitar a filha andava nua por dentro de casa. Diz ela: ai mulher, tu estás parva. Diz ela: ah não mãe, então porquê? Até andas aí nua por dentro de casa, mulher, tu perdeste o juízo. Diz ela: não mãe, isto é o fato do amor. Ai filha, as coisas que tu sabes. A mulher foi para casa, fez igual. O marido chegou a casa, diz ele: ai querida, deu-te algum ABC? Diz ela: ah não homem, então porquê? Andas aí nua por dentro de casa, mulher, tu estás parva. Diz ela: não, homem, fui visitar a nossa filha e ela disse-me que isto é o fato do amor. Ah, mulher, vai passar essa porcaria à oferta que isso está tudo amarrotado. Uma velhota muito velhota, com a sua bengalinha toda tremolita, chega a uma sex shop e diz ela: boa tarde, meu senhor, posso comprar um vibrador? Diz o homem: até uma dúzia, minha senhora. Escolha aí na sua frente qual é o que a senhora mais gosta. Diz ela: dê-me aquele encarnadinho. Diz ele: aquilo não, minha senhora, aquilo é o extintor da casa. Ouviram falar do Alentejano que ganha o Euromilhões? Diz-lhe o compadre: olha homem, tu com esse dinheiro todo vais-me até à Colômbia, compras lá uma macheia de coca, tudo aqui para o ano, tens dinheiro que dá para comprar o Alentejo todo. E ele foi. Uns dias depois encontraram-se, diz-lhe o compadre: então, sempre compraste a coca? Quando eu te disse: olha, eles não tinham, trouxe Pepsi. Depois levou, foi 2 anos para se ver livre da Pepsi. Cafés, pastelarias, snack bar, restaurantes, churrasqueiras, supermercados. Quando vendeu aquilo tudo, diz ele à mulher: olha querida, agora que temos o dinheirinho de volta, vamos fazer um cruzeiro lá no Rio Nilo, diz que aquilo é muito bonito. E lá foram. Por azar o navio começou-se a afundar. Ora os crocodilos, e vêm eles todos lançados. Diz já lá assim: olha lá António, categoria, até os salva-vidas são da Lacoste. Pois foram para a praia, que o tempo era bom, vai passando uma mocinha toda bonita de biquíni e diz a senhora assim: olha lá filho, que lindo biquíni que aquela mocinha tem, tu não me compras um igual? Diz ele: era só o que te faltava com esse corpo de máquina de lavar. À noite tão deitadinhos, diz ele: vá querida, chega-te para cá. Diz ela: é, eu ligar a máquina só para lavar esse trapinho, lava-me a mão, rapaz. Ah, espero que tenham passado um bom momento a ouvir estas anedotas que passou na televisão, no Talento, um programa da televisão portuguesa. Portanto, agora vamos continuar também uma nova música, onde há vários artistas da música portuguesa, e é para festejar o Dia de Mães, que é o 1 de Maio em Portugal. Em primeiro era 8 de Dezembro, dia da Imaculada Conceição, agora é o 1 de Maio. Vamos ouvir. É para nos fazermos perdoar um bocadinho destas anedotas, é? E que vivas mais com amor e paz, querida mãe que eu amo. Parabéns, mãezinha, para toda a vida. E que Deus te dê para o ano outra vez esta data querida. Parabéns, mãezinha, por mais outro. Dois anos lindos junto a nós vividos com que há de melhor. Se há alguém no mundo que mereça tudo, és tu, meu amor. E que Deus te dê para o ano outra vez esta data querida. Grandes nomes da música portuguesa aqui nesta Música da Mãe. Ágata, Romana, Rebeca, José Alberto Reis, José Reza, Fernando Santana, etc, etc. Grandes nomes da música portuguesa. E agora continuamos com Irmãos Verdade. Yolanda, Yolanda,

vou me dar bem, vou me acabar, nessa balada vou até o sonhar. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Ai, bailão, cerveja e mulher, hã? Leo e Leandro, o nome a não esquecer. Vocês gostariam de os ver aqui na zona de Orleans? Por que não? Podem ligar-se, gostariam de os ver. São exatamente 10 horas e 46 minutos e agora uma pequena informação para os nossos ouvintes. Vamos relembrar então que no dia 15 de maio temos a peregrinação de Nossa Senhora de Fátima na Catedral Sainte-Croix, a Orléans. Juntos com Maria, às 15h30 é o terço recitado. Às 16h, missa presidida por Monseigneur Jacques Blacard, Bispo de Orléans. Então, que venham com a família e os amigos. Somos um povo a caminhar para Deus. Então não falte. Nel Silva e Cristiana, é com amor. Vamos juntos, pai e filha. Tu prometeste-me dar o que nunca senti, mas já não tenho o carinho que eu te pedi. Tu já não és aquele homem por quem esperei uma paixão. Que todo amor eu te dava só por te querer. Todos os dias eu tento recomeçar para o nosso amor sobreviver. Errado. Não digas nada, não quero mais jurar. Tens que provar, amor, que o tempo para mim vai ser eterno. Eu não quero esta ansiedade, este inferno, mas quero apenas mostrar-te que fui feliz. Então aqui estivemos com Nel Silva e Cristiana, mais um título, mais uma novidade e mais certamente um sucesso. Como é bom ouvir assim uma dupla, e numa dupla passamos para outra, não é? É sim, e agora vamos então ouvir uma música que foi pedida por José, um antigo animador aqui da rádio, e que deseja a todo o auditório da Rádio Arcancel. Um abraço para ele também. Então vamos ouvir esta dupla... Se ela quiser andar. É Broa de Mel, vamos então ouvir. Ai, doce e bela furada, lindas praias de Portugal, ali do norte, não é? Ali perto do Porto, a furada. Sim, sim, é do lado do Porto, hein? Valadares, tem ali várias lindas praias ali de, à beira do Porto. Portanto, isto foi o Bruno de Mel que nos interpretou Doce, Bela e Furada. Agora continuamos com outro grande nome da música portuguesa. O Nel Monteiro. Júlia, baila. Bailas amor, tudo em teu redor para para te olhar. Louquinho de emoção, o meu coração baila sem parar. Quando tu chegas para mim, te colas assim à minha cintura. Sinto o meu corpo vibrar e eu vou rebentar, meu Deus, que loucura. Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, baila sem parar. Eu não saio mais daqui, não saio daqui sem te ver bailar. Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, não digas que não. Tu nasceste para bailar e para alegrar o meu coração. Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, baila sem parar. Eu não saio mais daqui, não saio daqui sem te ver bailar. Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, não digas que não. Tu nasceste para bailar e para alegrar. Quando tu bailas amor, tudo em teu redor para de emoção. Há mil olhos a olhar, querendo conquistar o teu coração. Quando tu chegas para mim, me colas assim esse corpo teu. Todos ficam a saber que és minha mulher, teu corpo é meu. Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, baila sem parar. Eu não saio mais daqui, não saio daqui sem te ver bailar. Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, não digas que não. Tu nasceste para bailar e para alegrar o meu coração. Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, baila sem parar. Eu não saio mais daqui, não saio daqui sem te ver bailar. Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, não digas que não. Tu nasceste para bailar e para alegrar o meu coração. Ai, Nel Monteiro, ele também alegra corações quando ele está em palco. Ele é um artista cheio de garra, não é? É um artista muito conhecido já há muitos anos, que faz parte de... do património português, quase assim se pode dizer. Ele que teve aquela música que fez um imenso sucesso, O Azar na Praia. Sim, sim, foi um dos mais conhecidos. E depois O Retrato Sagrado também teve bastante sucesso. E o Maria Antónia, etc, etc, o Dançaricando, mais recentemente, não é? Agora continuamos com outra dupla. Sim, ficamos então com o Ricardo e Henrique. E foi pedido do Sr. Faria para todo o auditório da Rádio Arcancel. Um obrigado a ele. Se tu gostas dessa dama, meu amigo, eu estou fora. Fora, estou fora. Se o teu coração a chama, brother, eu também estou fora. E para evitar o chama, é melhor dizer o chão. coração em chama, brother, eu também estou fora. E para evitar o drama é melhor dizer: take another girl, my friend. Fora, estou fora. Se tu gostas dessa dama, meu amigo, eu estou fora. Fora, estou fora. Se teu coração em chama, brother, eu também estou fora. Meus desejos, mares deles sem fim. Morena linda, até pareces cigana, castiço olhar de tricana, flamengo de perdição. És uma história de amor, beleza que eu mais persigo. Vou levar-te comigo dentro do meu coração. Ai amor, amor, faz cantar a tristeza. Ai amor, amor, faz chorar alegria. Ai amor, amor, como tu dizes vai e vai. Ai amor, amor, faz gozar quem sofre. Ai amor, amor, faz sofrer quem te olha. Ai amor, amor, com a beleza que dá. Som do meu acordar, lábios de folhas de rosa, beleza que um homem quer, amor, menina, mulher, magia do meu sonhar. Ai, amor, amor, faz cantar a tristeza. Ai, amor, amor, faz chorar a alegria. Ai, amor, amor, quando tu dizes vai mais. Ai, amor, amor, quem sofre. Ai amor, amor, faz sofrer quem te olha. Ai amor, amor, com a beleza que tens. Ai amor, amor, faz esquentar a tristeza. Ai amor, amor, faz chorar a alegria. Ai amor, amor, com todos esses vai e vai. Exatamente 11 horas e 7 minutos. Estou à escuta de quê? De que é que estou à escuta? Jorge Ferreira. E na Rádio Arco-Íris no 96.2, a melhor frequência, a única que pode, onde pode ouvir música portuguesa aqui em Óleas, não é? É assim. E agora vamos lembrar mais uma vez que sábado próximo, dia 30 de abril, Temos um baile com a Ágata e com o Capa Negra na sala de Saint-Privé, Saint-Mermain. Então, venham numerosos. A entrada é só 10 euros. Para quem é sócio da rádio, são 8. Daqui até lá ainda podem se tornar sócios. Assim, podem... Se quiserem vir aqui até ao meio-dia. Sim, sim. Ou mesmo durante a semana, quando há aqui membros do Conselho, podem vir. Então, não esqueçam, sábado 30 de abril, a partir das 21 horas. Isso é na sala de festas de Saint-Privé, Saint-Mermain. Então, não se esqueça, venha participar. Também é uma maneira de ajudar a Rádio Arco-Íris, não é? Sim, sim. É assim que a rádio pode ter os meios para pagar as faturas que aparecem, não é? Eletricidade, tudo que há a pagar. Portanto, sejam numerosos, espalhe esta informação pelos seus amigos e também é uma maneira de ajudar a rádio. Portanto, continuamos aqui com a boa disposição, com a boa música, mas para fazermos esta festa temos de ter patrocinadores, não é? Sim, senhora. E eu sei que já tens aí uma lista que participaram neste cartaz e tu vais dar os sim, nomes. Sim, esta em especial, queremos então agradecer à LM Renovação Semois, MTP 45 Garage Mécanique à Bogny-sur-Bionne, à Service Renovação à Orléans, le restaurant Polo et Marie, le restaurant Pedra Alta, entreprise AMD à Orléans, CIMAC Construction à Saron, Adopt Café à Olivet, DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, DS Ramballement à La Chapelle-Saint-Mémin, restaurant à Solotype, Hôtel Trois-Vallées à Saron, IST 45 Plomberie à Olivet, LDS Rénov à Chessy, J. Lopez Couverture à Orléans, l'entreprise Mariano et la ville de Saint-Privé. On ne peut pas oublier non plus. Hein. Exactement, sans elle, on ne pourrait pas faire cet spectacle. Então, muito obrigado a todas estas empresas que participaram. É uma maneira de ajudar a Rádio Arco-Íris e também de fazer conhecer a sua empresa. E se você está aí desse lado e também quer participar nos próximos cartazes, pode fazê-lo, pode ligar para aqui, para o 0238-434800, até ao fim deste programa. Ou então, simplesmente, ir ao site da Rádio Arco-Íris e aí tem todas as informações que é preciso, não é? Sim, sim, nós depois entramos em contacto, se for preciso. Portanto, continuamos com a bela portuguesa para todos as belas portuguesas que estão à escuta da Rádio Arco-Íris e deste programa, um programa um bocadinho especial hoje. Bela portuguesa. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, qual é o tudo seu nome? Bem? Sim, sempre andar como se diz em bom português. Olha, estou a telefonar de Gian. Sim. E chamo-me Maria da Conceição e sou de Viana do Castelo. E gostava de dedicar uma canção ao meu pai e à minha família toda em Portugal. Então, força. A antena é mas sua. Meu pai. Mas escolha uma canção da sua. Que tenha o nome pai. Sim. Mas força, você pode dar o nome do seu pai, o que é que deseja? Ah, meu pai chama-se José Batista, já estivemos teve muitos anos em França, trabalhou, agora está em fome em Portugal, mas bom, Deus, uns dias para cá tive assim uma saúde mais ou menos, e queria lhe dar uma boa força e muito amor. Isso é que é preciso, então, muita força, muita saúde, não é? Exatamente, sobretudo... porque a minha irmã vai logo vê-lo e depois vê se tudo corre bem lá para meio de abril e meio de maio, desculpe, a ver se a gente vem lá dar uma volta. A saudade aperta, não é? Muito. Pois com o Covid estes dois anos foi muito complicado. Muito, mas matamos saudades com a nossa música, a música Olha, portuguesa. Olha, estou a ouvir desde manhã, é todos os dias, de um lado para o outro. E gosta de ouvir a Rádio Arco-Íris? Gosto muito. Aqui já antigamente ainda se tinha uma rádio com um casal que fazia, mas depois desapareceu tudo. Aqui já não sabem fazer grande coisa. Por isso que Orleans e essas zonas por aí está tudo mais bonito. É assim, é assim. Em relação a portuguesas. Nós tentamos levar o melhor da cultura portuguesa até... Não, mas você faz as coisas mesmo, porque eu estou sempre a ver, bem a gata, bem aquele, bem isto, bem aquilo. Fazem coisas muito... Já fui ver muitos folclores aí em Mancheloire e aí perto, e gosto muito. Mas aqui já não sabem fazer nada. E já agora, sábado, vai vir ao baile também ou não? Aí é que já não sei, não posso prometer porque, bom, aí são 70 quilómetros, sabe como é ainda um bocado... Mas nunca se sabe, às vezes... Pronto, esperamos cá, por si se vierem, é com grande prazer que a acolhemos. Obrigadinho. Então, olha, um ótimo fim de semana para si e para toda a sua família. Um abraço para vós todos e que continuamos por muito tempo. Ora, já agora, o que é que está preparado, se está na cozinha, o que é que está preparado bom? Olha, vou ser sincera, foi o meu amafeira agora de manhã. Não sei se vamos para um bocadinho de peixe frito no tacho com a cebolinha. Ou se vamos então por uma carninha assada no forno? É um peixe, acho assim, assada, acho que passava bem, não é? Um sorolinho assim, fritinho. Ai, frito. Uma cebolinha e uma batatinha com atuna. Ai, nada mal, até já está a água na boca, como se diz. Já começa a ser também perto de mim. Já está começada a fome. Olha, muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu e muita felicidade para o seu programa, está bem? Um abraço a todos os animadores. Obrigada e bom dia. Bom dia, até. E foi assim que participou esta nossa ouvinte de Gian. Você ainda pode fazê-lo através do 02... 0238 43 48 00. Vamos continuar com José Malhoa, Cara de Cigana. Espada, vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinho, onde estão teus olhos tão profundos, e o calor dos teus lábios que era o meu, e o vinho que bebo abre a minha ferida, me embriaga, mas te quero toda a vida. Aonde estás perdida, ninguém sabe. Dedos teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Onde estão teus olhos tão profundos e o calor era o meu, e o vinho que bebo abre a minha ferida, me embriago, mas te quero toda a vida. Ai, ai, a onda, onde estás, gigante minha, que deixas minha canção desesperada, e te chamo e te procuro por toda a parte, mas aonde estás, perdida, ninguém sabe. mãe olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinho. Dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste. Ai, esta cara de cigana que fez imenso, imenso sucesso. Como é bom recordar, fomos mesmo lá ao fundo da mala a buscar estas músicas. Espero que esteja a ser do vosso agrado. E se quiser participar no programa, então pode fazê-lo através do... Sim, não se esqueça, então, 02-38-43-48-00. E se quiser passar diretamente à antena, é só pedir. Nós gostamos imenso, não nós é? Nós passamos. Hoje, aproveitem hoje, em que hoje fugimos às regras. Não é mesmo as regras que o costume. Então vamos continuar com Onde Estão Teus Olhos Negros? Quem não conhece? Onde estão teus olhos? Continuamos com aquele perfume de mulher, música da nossa adolescência, da nossa juventude, Agatha. E simplesmente ela vai cantar esta música, certamente. Acho que sim, porque este é um dos grandes êxitos também que ela tem. Tarde para jantar e

música portuguesa aqui na voz de José Cid. Continuamos, estamos aqui, estamos quase na reta final, estamos, não é? Estamos na reta final, estamos a entrar na última meia hora. E agora esta música vai ir para a nossa cozinheira que telefonou e que pediu uma música para todos os ouvintes e animadores da rádio. Como é linda a nossa aldeia. Roberto Leal. Pequena homenagem a Roberto Leal, à sua aldeia. Todos nós temos saudades da nossa aldeia, onde nascemos, não é? Daquele cantinho bem nosso. Fica sempre aquela, nosso. Sempre aquela nostalgia do cantinho onde nascemos. Há as grandes cidades e tudo isso, mas o cantinho onde nascemos é sempre nosso, não é? É sempre nosso. E esta música também, mais uma recordação. Eu vou seguir uma das vozes mais românticas, Roberto. Roberto Carlos. Vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo, obrigado, Senhor.

Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme guitarra, que é hora. Da minha mãe, recordando aqui músicas, espero que não se tenha deixado de dormir aí desse lado com estas últimas músicas. Eu acho que elas, as pessoas não estão a dormir, porque tenho a sócia número 26 que vem de chamar para nos agradecer amanhã que lhe fizemos passar com algumas músicas antigas. E agora vamos para terminar, vamos músicas um bocadinho mais alegres, como esta de Agatha. É, Agatha. Ela dia 30 de abril, por as 21 horas, com o Capa Negra em São Privé, São Memã. A entrada são apenas 10 euros e 8 euros para... 8 euros para os aderentes. Mas para poder beneficiar dos 8 euros tem que ter a carta de sócio no dia do baile e a cotização em dia. Exatamente. Então não falte. Venha connosco fazer a festa. A Agatha, ela voltou a se apaixonar e você, espero que também esteja apaixonada por ela. Vamos ouvir. Volta ao passado. Chegaste agora, estou perdida no teu fado. Nunca pensei que poderia amar de novo. És fogo, lindo demais, morena. espero que você também esteja apaixonado aí desse lado, sobretudo com a voz deste novo animador aqui hoje de manhã. O senhor Alberto Coelho esteve aqui connosco pela primeira vez, assim, à antena de a sério. É. E proximamente um programa para ti, certamente. Não? Pode ser. Pode ser. Pode ser ou vai ser? Vou pensar nisso. Muito bem. Os nossos ouvintes parece que ficaram satisfeitos em te ouvir aqui em direto. Sim, acho que sim. Alguns já ligaram? Acho que sim. E já agora, esta música que vamos passar é para a Cristina, porque tenho provas em como ela está a ouvir. A ver se a gente faz as leiras, não é? E prometemos que sábado a cadeira é dela. Da pista cheia, todos dançam de loucura. Vai pro esquema na multidão. Hoje há festa e curtição. Vem pro esquema na multidão. Hoje há festa e curtição. A mão para a frente, a outra para trás. E dá meia volta se for escapar. A mão para a frente, a outra para trás. E dá meia volta se for escapar. Foi a versão remix deste Bailando Kuduro de Miguel Azevedo. Agora continuamos com Os Toque Dança e um grande sucesso, Mamãe Eu Quero. Pega a madeira e entra no meu portão. Aqui com o Stock e Dança, e agora continuamos com mais uma novidade. E vamos até ao Minho. Eu sei que há muitos minhotos a ouvir, não é? Ah, pois. É uma região aqui da Orleans que é muito representada pelos minhotos. Coração minhoto, viva o Minho! Atrás da parede, a comida é do melhor. E viva o Minho, hey, e viva o Minho, oh, e viva o Minho, e venho bem visitar. E viva o Minho, hey, e viva o Minho, oh, e viva o Minho, e a cultura popular. E viva o Minho, hey, e viva o Minho, oh, e viva o Minho, e venho bem visitar. E viva o Minho, hey, e viva o Minho, oh, e viva o Minho, e a cultura popular. Mas da desgarrada cantar, e os viras e malhões estão-se a perpetuar, e o público são multidões. E viva o Minho, hey, e viva o Minho, oh, e viva o Minho, e venho bem visitar. E viva o Minho, hey, e viva o Minho, oh, e viva o Minho, e a cultura popular. E viva o Minho, hey, e viva o Minho, oh, e viva o Minho, e venho bem visitar. E viva o Minho, hey, e viva o Minho, oh, e viva o Minho, e a cultura popular. Viva o Minho, a cultura popular, os arraiais, que felizmente já vêm de novo, não é? Já dá para matar saudades, já fazem pensar nas festas do mês de agosto. Eu penso que este ano já vamos ter os arraiais habituais. Sim, também acho que sim. E a boa música, não é? Agora continuamos com mais uma novidade. Carla Blondi. Fico sem já.

estivemos juntos em rigor, quer dizer, independentemente dela estar no palco e eu estar na plateia, mas juntos estivemos uma vez num camarim do Teatro Nacional Dona Maria II. Eu na altura lembro-me, isto terá sido há 30 anos, por aí, lembro-me que exercia funções de direção num jornal semanal, por acaso chamado Sete, e então foi a direção em bloco entrevistar Eunice Munhoz, porque menos que dois diretores era pouco, e aconteceu uma coisa extraordinária ao meu parceiro de entrevista e de direção do Sete, é que ele chegou e bloqueou. Não conseguiu fazer uma única pergunta. Ficou só a sorrir. Depois ficou assim, ficou entre o apatetado e o bem disposto, sorrindo, mas não conseguindo fazer uma pergunta. Portanto, eu fiz a despesa toda da conversa. Sendo que, quando acabou a conversa e nós nos despedimos, Eunice Munhoz, sem qualquer tipo de vedeta, esteve ali connosco para aí uma hora e meia. E o meu parceiro, cujo nome eu não vou referir, continuou hesitante, continuou a não perguntar nada, sendo que cá fora quem teve o piripaque fui eu, porque tive que beber cafés e águas porque suava frio enquanto ele continuava bem dispostíssimo, mas eu tive, nessa altura tive consciência que tinha entrevistado a senhora Dona Eunice Munhoz. Enfim, acontece a todos. Ora, muito bem. Se na primeira hora tivemos connosco a Sandra Sacoto, jornalista, agora talvez seja mais correto dizer que temos connosco Sandra Maria da Costa de Sacoto Maio Gomes. E isto porquê? Porque ela é licenciada em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto, fez a pós-graduação em Jornalismo Político pela Universidade do Porto, é mestre em Cultura e Comunicação, variante de Jornalismo Político pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, aprovada com a classificação de muito bom, e depois é doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Universidade de Aveiro, com a tese, em relação à tese já lá vamos. Isso, ela é tudo isto, e continua a ser uma pessoa simples e acessível e interessante. Aquilo que te pergunto é, esta componente, porque a juntar a tudo isto tu és professora, auxiliar, convidada, acho que é assim que se diz, em cursos de jornalismo, quando olhas para o estado do jornalismo e para todas as questões e todas as invectivas que às vezes se fazem, nas tuas aulas, e sendo muito, muito direto, o que é que tu fazes para contrariar isto? Bom, desde logo gera uma conversa muito interessante com os meus alunos. Eu mantenho-me a dar aulas. Dou aulas já há 20 anos, no outro dia fiz as contas, até fiquei um bocadinho acerapantada. É sempre melhor não fazer contas. Os meus alunos têm dado meu filho. Portanto, foi aí que eu percebi que realmente eu já sou um bocadinho mãezinha deles. E trato-os com muito carinho, porque como gostava que tratassem um dia os professores do meu filho. Mas eu mantenho-me a dar aulas porque isso me ajuda a perceber o que é que as novas gerações pensam do jornalismo que se faz. E, portanto, isto gera muitas conversas nas minhas aulas. E falamos muito sobre o jornalismo que se faz, que impressão é que eles têm do jornalismo que se faz, mesmo em relação aos temas. Os temas deles não são os nossos temas. Uma das razões pelas quais eles não veem televisão é justamente porque as coisas que nós falamos não são temas interessantes para eles. Eles, por exemplo, na minha cadeira, eles fazem reportagem de televisão, e o que eu exijo é que seja sempre um tema que eu não conheça, que seja inovador, uma história que eu não conheço. E foi aí que eu comecei a perceber que os Vinis estavam de volta, que havia o parkour. Vocês não imaginam a quantidade de histórias que eles trazem para as minhas aulas, e que se não tivesse este contacto, de facto, se calhar ficava aqui na prateleira dos dinossauros. E isso para mim é ótimo, porque eu mantenho esta ligação às pessoas mais novas. E eles questionam muito. Sempre questionaram. Mas eu acho que esta geração, agora a mais recente, ainda questiona mais. E isso é bom, porque eu não me tento defender. Eu tento defender o jornalismo sério e rigoroso. E isso nós temos que defender sempre. Aquele pelo qual nós trabalhamos, para dar com rigor, mesmo que depois cometamos alguns erros. Com certeza. Mas não me tento defender em relação a esse. Em relação a outro tipo de jornalismo, eu costumo dizer-lhes, Primeiro que também é preciso perceber que editorialmente as empresas são muito diferentes. Quando eles questionam uma ou outra televisão, e eu não tenho uma posição crítica em relação ao que as pessoas estão fazendo nessa televisão, porque também lhes digo que aquilo é um negócio. A televisão é um negócio. E, portanto, eu percebo que as empresas tenham diferentes direções. Uhum. E as pessoas que trabalham nestas empresas, quando vão para estas empresas, também sabem que vão trabalhar noutras direções. Agora, nós temos um código deontológico. E nós temos que respeitar, nós jornalistas que temos uma carteira profissional, temos que respeitar os deveres do jornalista. E, portanto, falo-lhes muito sobre isso, não condenando o jornalismo que eu não concordo e que se vai fazendo, mas pensando um bocadinho o jornalismo na globalidade, não é? Nós na RTP também discutimos muitas vezes isto e eu gosto muito de debater jornalismo e gosto muito de refletir sobre o que andamos a fazer. Porque o jornalismo da RTP não é igual ao jornalismo de outros canais concorrentes, mas também tem um caminho que às vezes eu questiono. E portanto, eu acho que primeiro nós temos que questionar o que andamos a fazer, depois temos que saber o que é que queremos continuar a fazer. Este jornalismo que falávamos há um bocadinho, do jornalismo do eu. Sim. Não é? Eu é que sou a protagonista, eu é que sou a história. Eu não acredito nesse jornalismo. Até pode vender, mas eu não acredito nesse jornalismo, porque isso não é jornalismo, não é? Isso pode ser entretenimento. E eu prezo e considero muito o entretenimento. Agora, há uma fronteira, não é? É uma fronteira que é muito clara. Neste caso, a fronteira não é ténue, é muito clara. E acho que nós devemos, acima de tudo, refletir sobre o que estamos a fazer. O que é que as redes sociais mudaram no jornalismo? O que é que uma emissão de 24 horas muda no jornalismo? Porque acho que é assim o grande problema, que é não ter tempo para pensar. Não ter tempo para verificar os factos, não ter tempo para falar com mais do que uma fonte. E isto deve levar-nos a refletir muito. E, portanto, eu ouço muito, muita crítica do lado dos meus alunos, que eu encaixo e tento trazer para aqui. Do lado dos meus alunos e não só, do lado de todas as pessoas que eu conheço que não estão no mundo do jornalismo, porque nós vivemos numa bolha, não é? Se calhar em todas as profissões há bolhas. A nossa é enorme. Vivemos nesta bolha de falar sobre o trabalho dos nossos colegas e amigos e temos alguma dificuldade em distanciar-nos da bolha. E as aulas dão-me essa distância. Para além de que me obrigam, depois no resto do trabalho académico, a refletir sobre o que andamos aqui a fazer e o que é que eu ando aqui a fazer em concreto. Portanto, as aulas para ti funcionam também como uma espécie de antídoto contra a bolha. Na altura em que eu comecei na imprensa e havia no jornal onde eu trabalhei inicialmente um método engraçado. Tinhas obviamente as tuas tarefas, mas às tantas, se não tivesses mais coisas para adiantar, nomeadamente para o Jornal do Dia, era um vespertino. Aconteceu várias vezes os meus chefes dizerem-me: agora vai à rua e descobre uma história. Isso em televisão, por exemplo, é possível? Ou quando se sai, já se sai com... não é sabendo qual é o desenvolvimento da história, é sabendo qual que é a há história uma história. Sim. A propósito disso, quando eu comecei a trabalhar na rádio, que foi já há muitos anos, e era uma rádio pirata, que depois passou a rádio regional, porque estávamos a falar sobre isso. A Rádio Press. E eu saía a Rádio Press. Que passou, o que eu aprendi a fazer na Rádio Press, o que as minhas equipas me mandavam fazer na Rádio Press, era, eu saía, eu tinha 20 anos, e eu saía para a rua num Fiat Panda com um rádio daqueles, que os carros não tinham telefones, né? Tinham aqueles rádios. E saía com a missão de contar uma história. Isso. Sem nada marcado. E aprendi imenso. E lembro-me perfeitamente das histórias que andava aí a contar. Eu saía. Arranjei uma história, Sandra. E eu saía e ia ao bilhão e encontrava. E no bilhão nós podíamos arranjar 50 histórias. Claro. Não é? Eu no bilhão posso contar a história da mais antiga vendedora de flores, posso contar a história da subida do preço da carne e do peixe, posso contar a história dos turistas. Às vezes é só olhar. Não é? Eu digo muitas vezes aos meus alunos que é. E isso acontece connosco também, mesmo quando saímos com uma história pré-determinada, e sim, na televisão saímos com uma história pré-determinada. Uhum. Eu vou fazer uma história e depois, claro, lá vou perceber se a história que vou fazer Tem outros ângulos, mas digo muitas vezes aos meus alunos, não fechem os olhos na história que vão contar, portanto, alarguem o ângulo. Claro. Porque às vezes a história que nós encontramos é muito mais importante do que aquela com que nós partimos. Claro. E acho que, não é, os olhos bem abertos, à procura de falar com várias pessoas, mesmo quando eu sei qual é a história que vou fazer, posso não saber o que é que vou encontrar nessa história. Sabes como começas, não sabes onde vais acabar, isso, não é? Oh, Sandra, é tu fizeste uma formação na Eurovisão de jornalismo construtivo. Uhum. Em que é que... qual é a perspectiva em que isto acrescenta uma história? Construtivo e não positivo, uhum, não é? Exatamente. Lembro-me quando fui para essa formação de pensar... Eu não acredito no jornalismo positivo. Eu acredito no jornalismo. Na maneira de contar histórias. Depois percebo que bad news are good news para nós, não é? Isto é uma chatice, mas realmente às vezes é um bocado triste olhar para as nossas notícias, porque elas refletem o nosso mundo e nós podemos ficar um bocadinho deprimidos. O nosso mundo é assim. O mundo não anda simpático. É triste, não é? O mundo não anda. E portanto até percebo às vezes quando as pessoas dizem assim, mas vocês deviam dar-me mais histórias positivas. E claro que elas também existem. Mas eu acho que a expressão construtivo é de facto mais... É mais adequado, não é? É mais adequado, porque é... O que é que nós aprendemos? Aprendemos como é que se constrói uma história diferente, como é que se acrescenta. Ou antes, nós geralmente quando vamos para as nossas reportagens temos mais ou menos o mesmo método, não é? Só muda depois o tema. Neste caso é também aquilo que eu estava a falar, não é? Olhar para o lado e perceber se há alguém que pode acrescentar alguma coisa à minha história, não é? Portanto, construir narrativas que sejam inovadoras e ao mesmo tempo que tragam outras vozes, que também é muito importante. Porque, claro que a televisão tem imensos programas e as vozes não são só de Lisboa ou do Porto. A RTP tem o Portugal Direto, que traz vozes de todo o país, mas às vezes mesmo no país vamos ouvir o Presidente da Junta de Freguesia. Uhum. Não é? E se calhar era muito mais interessante ir ouvir os senhores que estão sentados no banco de jardim daquela freguesia, uhum, e que já estão, que vivem há 80 anos naquela terra e que lá está e podem construir uma história melhor. Portanto, construtivo neste sentido de acrescentar informação e acrescentar mais fontes de informação às nossas histórias, que é bem diferente do jornalismo positivo, porque às vezes estas histórias são histórias também negativas, ou de denúncia, não é? Que é uma parte importante do jornalismo, é o denunciar. Com certeza. Deixa-me só dizer-te que relativamente aos teus tempos iniciais tiveste mais sorte que eu, que quando era maçarico. E nesse mesmo jornal que eu há bocadinho acabei de elogiar, um dos primeiros serviços inesperados que me marcaram foi um incêndio numa rua que por acaso não existia, num número que por acaso não existia, tal como a rua, e portanto não existia incêndio nenhum. Tu não te passa pela cabeça às horas que eu andei à procura da rua, do prédio, do incêndio, que não, foi para as... E desististe da história ao fim de quanto tempo? Ao fim de 3 horas, mas trouxe outra. Pois eu ia perguntar, trouxeste outra, claro. Não, pronto, olha. João, mas também... Mas sempre com aquela sensação de frustração. Como é que se falha um incêndio? Honra triste que seja feita que tiveste incêndio que chegasse em 88 no Chiado. E eu achei graça há bocadinho quando a Sandra estava a falar dos rádios que levava no seu Fiat Panda. Eu quando fiz a... Quando tentei fazer alguma coisa de reportagem sobre o incêndio no Chiado em 88, o meu material de trabalho eram moedas de 25 escudos para ir à cabine telefónica e fazer a reportagem. Enfim, e por isso aquilo deu direito a algumas brancas notáveis. Aconteceu. Nomeadamente quando eu só me lembrava que entre os notáveis, que entre as celebridades, chamemos-lhe assim, que estavam ou que passaram pelo incêndio, eu só me lembrava do engenheiro Cruz Abcacis e do engenheiro Cruz Abcacis e por acaso tinha lá estado um senhor chamado Mário Soares, mas eu bloqueei no engenheiro Cruz Abcacis e não saía dali. Enfim, saudades do Rui Pego, que me disse, sim, já sabemos que esteve aí o engenheiro Cruz Abcacis e mais. Foi uma coisa simpática, mas pronto. Só ainda em relação às tuas aulas, esse diálogo com os alunos, gostava de te perguntar, se lhes pedes temas originais, se lhes pedes outras abordagens, se calhar a temas mais comuns, já trouxeste histórias das aulas para fazer na RTP? Já, tenho que confessar. Não é? Só depois. Só um grande alimento, já, claro. Já trouxe. Aliás, eu costumo dizer disso logo no início do semestre, que é, tragam-me histórias novas, coisas que vocês queiram, gostavam de ver na televisão, e depois eu vou fazê-las na televisão, está bem? Porque eles já sabem, eles já sabem que eu vou copiar. Seja um pasto. É isso. Mas não faz sentido pô-los a fazer os temas de sempre. Claro. Também não é isso que nós queremos, claro. Não é? O P3 nasceu assim. O P3 nasceu dos alunos, aliás, funcionou numa primeira fase em Coronel Pacheco, onde nós damos as aulas do curso de Ciências de Comunicação da Universidade do Porto, porque os nossos alunos que iam estagiar para o público percebeu que eles tinham portanto, alguma resistência em trazer temas novos, porque achavam que às vezes podiam as sugestões que davam não serem assim muito adequadas, mas quando desafiados e quando traziam temas novos, eram temas que interessavam ao público mais novo. Claro. Então o P3 surge assim, com temas novos que dizem respeito à juventude, que vão entrevistar, lá está, vão pôr a falar pessoas como eles. E surgiu dessa ideia. Eu acho que eu costumo dizer que eu chego às aulas mais cansada do que lá saio, porque não é fácil manter os dois empregos. Não é nada fácil. Mas arrebitas, não? Mas ficas energizada. Fico. E eu gosto imenso de trabalhar com eles. E gosto muito também quando eles me fazem perguntas, não é? E eles criticam o meu trabalho. Aquilo é duro. Porque eu também critico muito o trabalho deles. Sandra, não sei, João, se paramos um bocadinho. Não. Porque tu tiveste uma experiência também de formação, um bocadinho diferente e há mais tempo, que foi a tua experiência na TDM. Em Macau. Sim. Mas aí estavas a formar já profissionais. Sim. Como é que tu consegues, ou consegues, comparar a realidade de Macau com a realidade de Portugal? Muito diferente. Muito diferente mesmo. Porque tu já foste, desculpa interromper-te, mas só para esclarecer, não foi num Macau de há 20 anos. Tu já foste em 2011 num Macau chinês. Num Macau exatamente. Bastante chinês, não é? Onde a presença portuguesa quase se limita às placas das ruas. Onde a língua é um obstáculo, é um ser obstáculo. Mulher não é um facilitador. É tudo muito diferente. E eu dei formação aos jornalistas da TDM. Em parceria com a RTP, obviamente. Quando lá cheguei, pareceu-me que aquilo era portanto, em termos técnicos e de meios, era a RTP dos anos 90. Portanto, um estúdio com muito menos tecnologia. Depois, dificílimo trabalhar lá para os jornalistas portugueses, porque eles, na verdade, eles ficam com o material feito pelos chineses. Portanto, antigamente a TDM tinha mais meios. Agora trabalha com os meios da televisão chinesa e o material com que eles trabalham é o que os jornalistas chineses e o repórter de imagens chinês trazem. A abordagem dos chineses às notícias é completamente diferente da abordagem que nós fazemos às notícias. Então, para começar, é porquê é que eles te quiseram? Não, vamos começar por aí. Fazer formação à TDM, portanto à televisão portuguesa de Macau. Não fui fazer aos chineses, não é? Eu fui a trabalhar com os jornalistas portugueses de Macau. É muito interessante porque há muitos universitários que terminam o curso em Portugal e que vão trabalhar para a TDM. A TDM é uma bolsa de emprego, nomeadamente com a Universidade de Coimbra, onde vários jornalistas novos, com os seus 20 e poucos, começam a sua profissão na TDM. Na verdade, ganha-se bem em Macau, e desde logo isso é uma coisa importante, é longe. Está ali daquele lado do mundo. E eles têm muita dificuldade para pegar nesse material que os chineses lhe fornecem e tornar aquilo numa notícia para os portugueses. E foi bestial a formação, porque tivemos a falar sobre como é que seria fazer diferente. Que é ótimo, não é? Claro. É sempre ótimo. Nós estamos todos moldados. Nós aqui também estamos, não é? Nós aqui, quando fazemos as coisas, também fazemos sempre igual. E às vezes é preciso afrontar, não é? É preciso dizer assim, vamos fazer diferente. E foi uma formação que eu ganhei também muito, porque eles não conheciam aquela realidade, não conheciam a realidade da televisão chinesa. E de vez em quando vou lá ver os trabalhos, para ver se ficou alguma coisa do que eu disse. Sementes. Às vezes, pois é preciso retomar, porque isso é como a formação que nós fazemos cá, não é? É preciso outra vez insistir numa maneira de fazer diferente, que é muito importante. Macau, essa magnífica terra onde eu descobri com estes que a terra há de comer, que havia um médico especialista em quedas e pancadas, era o que estava escrito na sua tableta, e que havia um veterinário que se ocupava de passarinhos quadrúpedes, porque o I não estava lá. Eram passarinhos e quadrúpedes, mas ali eram passarinhos quadrúpedes. Ora bem, música, vamos a 1973, por razão nenhuma especial, só porque de vez em quando dá vontade de ouvir Bob Marley. Easy, schism, game, dying, and go to heaven in Jesus' name, Lord.